Aspectos econômicos, políticos e culturais de Manaus. 1. Economia. O modelo Zona Franca de Manaus, ZFM. A economia de Manaus não é apenas o motor do Amazonas, mas um dos maiores polos industriais da América Latina. Para compreender essa engrenagem, precisamos focar em três pontos que existe a possibilidade da banca Consulplan explorar. SUFRAMA. A Superintendência da Zona Franca de Manaus é a autarquia federal responsável por administrar o modelo, garantindo os incentivos fiscais que atraem as empresas. Os três polos econômicos. Polo industrial. É o coração econômico. Destaca-se globalmente nos setores de duas rodas, motocicletas, eletroeletrônicos, TVs e celulares, além dos setores de termoplásticos e químico, concentrados de refrigerantes. Polo comercial. Muito forte no centro, embora tenha cedido protagonismo ao industrial com o tempo. Polo agropecuário, voltado ao abastecimento local e à fruticultura regional, como o açaí e o cupuaçu. Conceitos técnicos. O PIB de Manaus representa cerca de 80% do produto interno bruto do estado, o que configura uma clara macrocefalia econômica. Outro termo essencial é a extrafiscalidade, que é a ideia de que a ZFM ajuda a preservar a floresta, ao gerar empregos urbanos, evitando que a população precise desmatar para sobreviver. Desafios logísticos. O isolamento terrestre, devido aos trechos não pavimentados da BR-319, obriga a cidade a depender de transporte fluvial e aéreo, o que gera o chamado custo Amazonas, encarecendo a produção e o consumo. 2. Política e administração. Manaus é o centro neurálgico do poder no Amazonas. Como capital, sede os três poderes: o Poder Executivo, Governo do Estado, o Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, e o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça. Existe a possibilidade da banca Consulplan explorar o papel institucional de vocês. Guarda Municipal. Dentro da estrutura político-administrativa, a Guarda Municipal de Manaus tem ganhado relevância crescente na proteção do patrimônio público, no vídeo monitoramento e no apoio à segurança em áreas turísticas e de grande fluxo. Região Metropolitana de Manaus, RMM. Atualmente composta por 13 municípios, a RMM sofre forte influência política e econômica da capital, devido à enorme concentração populacional de Manaus, que acaba definindo os rumos das eleições estaduais.